Boa e velho tribo do rock and roll. Todo mundo em erupção ativa. Por aqui ZYC784, canal 207, 87,9 FM ativa do seu rádio. Eu sou o Rufus e agora meia hora de diversão, informação e rock and roll. Por aqui meu companheiro inseparável, ele Tião Cavu Cavala, junto com o mediador trash Denis Pereira, explodindo a audiência, fazendo tremer e abalar a escala Richter. Mais de 5 toneladas de megaton de puro trash, puro punk, puro rev metal, e fazendo a população aturar todas as vertentes do rock and roll. Assim como tiveram que engolir Zagalo, todos também terão que engolir erupção ativa, rompendo as barreiras do som, invadindo o seu lar e destruindo as barreiras do tímpano. DJ a Black Sabbath, de Ramones a Pink Floyd, de Rosita Elvis Presley, de Chuck Berry a Rage Against the Machine, não importa, o que vale é ter a credencial de ser rock and roll. E nada melhor começar com Ronnie James Dio, Ramble in the Dark. Você acabou de ouvir Ronnie James Dio, da banda Dio, tocando Rainbow in the Dark. Vamos agora com a parte cultural, a parte informativa deste programa, com trash Denis Pereira. Oi gente, eu sou o Cavu Cavalo, tô aqui com Denis, com Rufus, tô aqui pra ver o melhor do rock, oh yeah, e dar meus comentários. 87,9. 101,9. Vamos nessa, Rufus. Cavu Cavala, fale pra gente como o rock and roll fez mudar a sua vida. Ah, mudou muito pra melhor. Eu não tinha nem uma casinha de morar. Graças a Deus hoje eu tenho fazenda até muito boa. É perto de Pará de Minas. E graças a Deus tenho um prédio aqui. Fui separado da minha esposa, mas arranjei outra novinha. É, e graças a Deus estou bem. Rolf, Denis, meu ouvinte da Ativa. Ah, eu estava na lavoura e passando meus apertos lá. Sem dinheiro, sem nada. A primeira vez que eu vi o rock, a minha vida mudou para bem melhor. Eu escutei muito Iron Maiden na lavoura de trigo. Eu escutei o Led Zeppelin cortando cana. Eu bebi água na bica, batendo cabeça na pedra, escutando Ramones. 87,9. Este é o Erupção Ativa, que trouxe um bate-papo descontraído com nosso ilustre convidado Tião Cavu Cavala, sendo sabatinado pelo nosso Trashmaker Denis Pereira. E eles voltam daqui a pouco. Enquanto isso, a gente fica com o som de Cake e Carbon Monoxide. Too much carbon monoxide for me to bear. After car, after truck, after this my lungs will be so fucked up. I wish I was in that Mercedes Benz, sealed away from my sins. I'd have the music high going 95. Just one shot, don't you? Conferimos aqui no Erupção Ativa Viper com Rebel Maniac, do CD de maior sucesso da banda, CD Evolution. Diga aí, Rufus, por onde anda o maior vocalista que o Viper já teve? O Viper teve a primeira formação com Pedro Passarel, Willis Passarel, Felipe Machado e André Matos. E formou a banda Xamã e por último se consagrou cantando sucessos como Carry On. Posteriormente formou a banda Xamã e por último se consagrou cantando sucessos como Carry On, na banda Angra. Hoje, formada no exterior com PhD em música, faz trabalho instrumental solo em todo o mundo. Ativa FM.